Boa noite, sejam bem-vindos a Alto Mar. Aproveito para relembrar que as últimas emissões estão em radioaltomar.wordpress.com ou pesquisem por Alto Mar nas vossas apps de podcast preferidas. À 19ª emissão vamos dedicar a hora a ouvir músicas com maior ou menor componente eletrónica, desde o IDM ao trip-hop. Vamos começar até pelo último, pelo trip-hop, estilo que misturava hip-hop com eletrónica, de uma maneira que ambos os estilos ficassem quase irreconhecíveis. Em 97, uma banda chamada Uncle lançava um dos meus álbuns preferidos, seu nome Science Fiction, aqui em colaboração com Tom York, o único. Vamos ouvi-los aqui em Rabbit in Your Headlights. Começamos assim a viagem esta semana. Hoje deixamos as guitarras de parte e damos maior foco à eletrónica. Aproveitem esta hora. Começamos com os Uncle e Tom York neste Rabbit in Your Headlights. É sem dúvida das minhas músicas preferidas, talvez de sempre. Vamos ouvir. Scared of the spotlight. You don't come to visit. I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves. She laughs when she's crying. She cries when I'm a rabbit in your headlights. Foi este Rabbit in Your Headlights, fazia parte de Science Fiction, música dos Uncle. DJ Shadow era um dos nomes que faziam parte do grupo Uncle. Vamos agora até 2017 ouvir a eletrónica de Arca, o venezuelano que lançou um dos melhores álbuns desse ano, 2017, e que até colaborou com Bjork, entretanto. Esta chama-se Urchin, lançada no álbum homónimo, o terceiro do venezuelano. Vamos ouvi-lo. Música de Arca, sem dúvida um dos nomes mais importantes da eletrónica neste momento. Ele que, como já referi, colaborou com Bjork desde este álbum, colaborou com ela no seu último álbum lançado já este ano. Vamos agora ouvi-la, não nesse álbum, mas em Homogenic, o álbum que mais estimo da islandesa. Passamos agora da Venezuela para a Islândia, para ouvir o álbum que realmente representava o agarrar de um estilo mais adulto e eletrónico também, de Bjork, e era a partir daqui que as coisas se tornavam verdadeiramente especiais. Vamos ouvir Enter, música que abria esse homogénico lançado em 97. Do álbum Homogenic de Björk, supostamente inspirado no seu país natal, era uma espécie de tentativa de incorporar as paisagens islandesas em música, supostamente, e algo correu bem, e de que maneira? Homogenic é uma viagem que todos devíamos fazer, e vão ouvi-lo quando puderem, depois da viagem por alto mar, claro. E, entretanto, continuamos a deixar as guitarras de parte, vamos até 2017, novamente, ouvir Okovi, álbum de Zola Jesus, e é ótimo. Estamos a ouvir a música Soak. Born with the scar far above my head, I count the stars crowding. Música de Zola Jesus, aqui com a música Soak. Bem, está na hora de fazermos uma visita a um dos grupos mais importantes de IDM, chamam-se Boards of Canada. Sempre tiveram imenso cuidado com a sua imagem, preferindo quase sempre viver perto do anonimato, e é uma banda que dá pouquíssimos concertos ao vivo. O seu álbum de estreia de 98 é ótimo, tem o peculiar nome de Music as the Right to Children. Vamos ouvir An Eagle in Your Mind, uma das bandas mais importantes do IDM, quase comparáveis a nomes como Aphex Twin, por exemplo. Este álbum, que saiu em 98, é um dos mais importantes desse estilo. Vamos ouvi-los. I love you. A sombria An Eagle in Your Mind, música dos Boards of Canada, super influentes, embora quase de maneira discreta. Vamos agora voltar aos Up Science Fiction, álbum dos Uncle, com que começamos a emissão, aqui em colaboração com Alice Temple. Bloodstain é o nome da música que vamos ouvir. Thank you. Bem, já aqui falamos de DJ Shadow por fazer parte dos Uncle Banda que acabamos de ouvir, mas vamos agora ouvi-lo a solo, como ficou mais conhecido, o seu Introducing, álbum de 96, e seu primeiro acabaria por ser lendário para o trip-hop e quase o começo do estilo propriamente dito. Bandas como Portishead e Massive Attack beberiam depois também desse estilo. Vamos aqui ouvir Midnight in a Perfect World, uma das músicas que estavam em Introducing, álbum de DJ Shadow. The clock on the wall reads a quarter past midnight. Thank you. to midnight! Bem, vamos agora aproveitar aqui a desculpa de ter falado dos Massive Attack e da influência de DJ Shadow no trip-hop e na eletrónica em geral. Os Massive Attack, que bebiam bastante desse estilo do trip-hop, vamos aqui ouvir uma das músicas do seu álbum, um dos seus álbuns mais sombrio e com certeza melhores. Vamos ouvir a música Rising Sun, lançada em 98. Nota-se bastante a influência de outros grupos, como por exemplo o DJ Shadow ou, quiçá, os Uncle. Vamos ouvir. Oh, Foi esta Rising Sun, bastante sombria, sem deixar de ser ótima, dos Massive Attack. Vamos agora continuar numa emissão de sobre eletrónica. Não poderíamos deixar de passar pela música de Aphex Twin, verdadeiramente um dos pais da eletrónica e um dos mais criativos e inovadores músicos, não só do EDM, mas da música em geral. Vamos então ouvi-lo aqui com a música Flim. Música de Aphex Twin, para quem não o conhece, Aphex Twin seria, por exemplo, como por exemplo, os Beatles seriam para o rock ou para o pop. Vamos ouvir agora também To Cure a Weakling Child, música do mesmo álbum que acabamos de ouvir, chamava-se Come to Daddy. Vamos ouvir To Cure a Weakling Child, música de Aphex Twin, único. Thank you. Música do super influente Aphex Twin, ele que tem um trabalho super vasto e ele que é super influente na música em geral. Bem, estamos mesmo a acabar esta emissão em que não entraram guitarras. Vamos ouvir a beleza que é esta 2017, música de Fortet, o DJ que lançou um álbum o ano passado chamado New Energy e que até esteve no Nós Primavera Sound. Vamos acabar com esta 2017. Vai ser a última do programa. Para a semana estamos cá de novo. Apareçam. Não se esqueçam que as últimas emissões estão no blog radioaltomar.wordpress.com ou podem pesquisar-nos em qualquer app de podcast à vossa escolha. Para a semana estamos cá de novo. Apareçam vocês também. Até lá.